É difícil não se encantar com a figura do pobre de Assis. Quem não conhece a bela e provocante oração? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. As palavras dessa prece e o testemunho de vida de Francisco traduzem bem o facho luminoso, centelha divina, que habita o mais profundo da alma humana. Ser um instrumento da paz, levar amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria e luz lá onde esses valores não existem ou são pisoteados. Francisco aprendeu de seu mestre Jesus a mais consolar do que ser consolado, a mais compreender do que ser compreendido, a muito mais amar do que ser amado. E com que intenso amor ele amou os pobrezinhos de Assis? Com que afeto ele consolou aquele ranceniano ao qual, depois de dar a esmola, abraçou e beijou? Esse gesto incontido provocou-lhe uma satisfação nunca antes experimentada, um imenso prazer na alma. Com que ternura Francisco recebeu seus amigos quando desejaram compartilhar a mesma experiência de fraternidade no total abandono nas mãos de Deus, como os pobres que nada possuem. Com que amor ele acolheu Clara e suas companheiras, introduzindo-as nesse apaixonante caminho. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Como Jesus, Francisco viveu a alegria do Evangelho em seu jeito simples e fraterno de ser. Esta é a fonte da beleza dos santos e santas de Deus. Concretizar nas atitudes cotidianas o amor de Deus, colocando-se a serviço da dignidade dos mais vulneráveis. A pequena cidade de Assis, no belo vale da Úmbria, viu nascer, viver, pregar o Evangelho, cantar e morrer o seu mais nobre filho, seu mais famoso santo, que veio a se tornar o padroeiro de toda a Itália. Quando jovem, Francisco desejava conquistar fortuna, poder e fama. Chegou a se alistar no exército das cruzadas, mas após grande crise espiritual, passou a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Sentiu necessidade de ficar sozinho e de colocar-se em oração e meditação. A resposta que procurava veio a ele quando orava diante do crucifixo na igrejinha de São Damião, nos arredores de Assis. Uma voz lhe sussurrava ao coração: Francisco, não vês que minha casa está em ruínas? Reconstrói a minha igreja. Entendendo literalmente essas palavras, passou a reformar essa e outras igrejinhas. Por ter gasto, sem autorização do pai, quantia significativa da família, foi deserdado. Francisco experimentou a primeira das bem-aventuranças. Felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Passou a sonhar com outra igreja, simples, despojada, solidária, evangelizadora, não por meras palavras, mas pela força do testemunho de serviço aos mais pobres. Para testemunhar tal ideal, fundou com seus companheiros a Ordem dos Frades Menores, cujas regras foram aprovadas pelo Papa Inocêncio III. Na plenitude de sua caminhada espiritual de identificação com Jesus, Francisco recebeu em seus próprios membros o dom dos estigmas, as cicatrizes do crucificado. No final de sua vida, compôs o maravilhoso Cântico das Criaturas, no qual se irmanava a toda a criação, louvando o Senhor por todos os seres. Sentindo aproximar-se a morte, que ele também chamava de irmã, pediu que o levassem para sua amada igrejinha da Porciúncula e fosse posto sobre a terra nua, onde morreu no dia 3 de outubro de 1226. A festa litúrgica de São Francisco de Assis é celebrada no dia 4 desse mês. 2 anos após sua morte, foi beatificado e, no mesmo ano, declarado santo. A São Francisco são atribuídos inúmeros milagres em vida. Após sua morte, são incontáveis os relatos de ação de graças a Deus pelos enormes prodígios realizados na vida dos devotos e devotas por sua intercessão. Por sua fraternidade com todas as criaturas, São Francisco foi escolhido, já no mundo contemporâneo, como patrono da ecologia e defensor dos animais. No Brasil, em muitas dioceses, igrejas e comunidades cristãs, a devoção a São Francisco ocupa grande espaço. Bondoso São Francisco, pobrezinho de Assis, de tal modo amaste a Jesus Cristo, identificando-o nos pobres e sofredores deste mundo, que recebeste em teu próprio corpo as marcas do crucificado. Obrigado por nos ensinares que o reino do céu se constrói trilhando o caminho do amor a Deus no serviço aos irmãos. Ajuda-nos a ser instrumentos da paz, construtores da civilização do amor. Ensina-nos a perceber a beleza da simplicidade e defender a dignidade de todas as criaturas para bem cuidarmos de nossa Mãe Terra e contigo louvarmos eternamente ao Altíssimo, onipotente e bom Senhor, por tudo o que Ele fez. Amém.